intenção, nas palavras do poema. Composição de quem conhece as regras do sistema. Ó meu Senhor, livrai-me das algemas do opressor e coloque suas mãos em cada verso que eu compor. Toda palavra usada nos versos de quem narra histórias reais, toca o coração de alguém. Não importa o sentimento, seja lá qual for, alegria, tristeza, ódio ou amor. Canções que falam das batalhas, das conquistas, vidas parecidas, muito se identifica. Mancho páginas com lágrimas e tinta bique, lembrança, saudade, versos tristes. Protesto é a trilha sonora nos falantes. Por mais complicado, sigo em frente e vou adiante. Ignorante é aquele que pensa que sabe tudo. Tem muito a aprender sobre coisas desse mundo. Tem música que é como um livro de autoajuda. Na teoria ensina a viver nas ruas. Por isso procuro passar o aprendizado pra quem me escutar não trilhar o caminho errado. Ó meu Senhor, livrai-me das algemas opressor e coloque suas mãos em cada verso que eu compor. Ó meu Senhor, livrai-me das algemas opressor. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ó meu Senhor, livrai-me das algemas opressor e coloque suas mãos em cada verso que eu compor. Ó meu Senhor, livrai-me das algemas opressor. Tenha fé, porque até no lixão nasce. Minha rima não é santa, no rap eu sou soldado. Na minha militância o respeito é sagrado. E canto como se fossem os últimos versos. Sou rap, repiro, MC de protesto. Celebro minha gente, vitórias e conquistas. Registrando na mente o que foi bom um dia. Sem sentir vergonha já chorei frente ao teste. Com vidas que emocionam e se transformam em rap. No front, lições de vidas pesada no bonde. Se é homem, aprende com tudo e não se esconde. Palavras vazias sempre sou moradia de pensamento ruim, energia negativa. Nossa Senhora, esse o mundo novo. Nunca imaginei ser o ódio pros outros. Faço minha oração, que Deus proteja. Eu não sou santo, nem hoje é sexta-feira. Ó meu Senhor, livrai-me das algemas opressor e coloque suas mãos em cada verso que eu compor. Ó meu Senhor, livrai-me das algemas opressor. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ó meu Senhor, livrai-me das algemas opressor e coloque suas mãos em cada verso que eu compor. Meu Senhor, livrai-me das algemas opressor. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Aqui quem fala é o Crônica. Salve facção central. Que o rap e a fé sejam nossas armas contra a opressão. Que nunca nos falte a palavra como instrumento de transformação e expressão popular. Os inimigos vão cair, os de verdade vão ficar. Faço rap de combate, rap com guitarra. DJ Pantera, Diego Silva.